Ciência em Sintonia, um programa, iniciativa da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Nesta edição temos temas muito variados. Começamos com Filosofia das Ciências em Lisboa. Ficamos a saber que foram publicados novos sonetos de Flor Bela Espanca 83 anos depois da morte da poetisa alentejana. Sonetos que estavam na posse de uma antiga aluna e que viram a luz do dia depois de uma longa investigação. Antes do fecho, ainda vamos conhecer o José Mourinho da Ciência. Os próximos 50 minutos prometem. Fique sintonizado. O ambiente quer-se silencioso. E isso justifica-se com o simples facto de estarmos muito perto de uma das bibliotecas da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Estamos no terceiro piso do edifício C4, mais concretamente no Centro de Filosofia das Ciências da Academia Lisboeta. O centro é uma coisa importante, porque é o único centro de filosofia das ciências exclusivamente dedicado à filosofia da ciência em Portugal. Portanto, há vários centros de filosofia, mas exclusivamente dedicados à filosofia da ciência é o único. E está localizado na Faculdade de Ciências. Embora seja um centro da Universidade de Lisboa, o facto de ter estado sempre localizado na Faculdade de Ciências faz com que a proximidade, de facto, com as ciências seja muito maior, muito facilitada. O centro tem uma quantidade de pessoas provenientes de várias áreas, não tem apenas filósofos. Portanto, não é um centro de especialização, é um centro de interdisciplinaridade e de cruzamento de áreas. É isso que se pretende? É isso que se pretende. Pretende-se justa. Aliás, a filosofia da ciência, por definição, é uma área interdisciplinar, porque é uma filosofia da ciência, ou seja, tem que estar em contacto com as ciências. E quais ciências? A matemática, a física, a química, as ciências humanas, as ciências sociais. Portanto, naturalmente que os filósofos da ciência não podem trabalhar só uns com os outros. Têm que se entender com os cientistas. E nós aqui temos uma situação privilegiada porque estamos muito perto deles. E, portanto, podemos, por um lado, bater à porta para estabelecer contacto e, por outro lado, recebemos com grande frequência o movimento inverso, que é muitos cientistas que vêm ter connosco e que nos dizem, olha, eu gostava de ser colaborador do seu centro, porque no meu trabalho diário, nas minhas tarefas, que são as minhas de investigação, eu encontro uma série de problemas que penso que tinha vantagem em contactar convosco para os ajudar a resolver. Olga Pombo, coordenadora deste Centro de Filosofia das Ciências, considera que a disciplina ajuda, colabora, contribui para resolver algumas questões colocadas pelos cientistas. Tem como vocação contribuir para o esclarecimento destes problemas. Muitas vezes não é encontrar a solução, não é dar a resposta. Até porque há problemas que quase não têm resposta. Por exemplo, deixe-me dar-lhe um exemplo, as questões da bioética. As questões decisivas que se colocam, por exemplo, a um médico quando está na presença de alguém que está entre a vida e a morte. São questões terríveis que se colocam aos cientistas, neste caso o médico, é uma ciência aplicada, não é? Mas que, claro que não vai ser o filósofo a dizer o que é que ele deve fazer. O que é que se ele deve desligar ou não deve desligar a máquina? Com certeza que não. No entanto, o que o filósofo pode estabelecer com as ciências, neste caso as medicinas, é uma reflexão profunda sobre o que é isso da vida, o que é isso da morte, o que é isso do tratamento, da relação com o outro, do respeito pelo outro. Portanto, há um conjunto de questões que fazem parte da tradição da filosofia e que de repente se transformaram em questões absolutamente atuais e decisivas para o progresso das ciências, compreende? O objetivo é esclarecer. Eu acho que a palavra esclarecer é muito importante, porque esclarecer quer dizer tornar mais claro. Tornar mais claras as dificuldades, tornar mais claras as circunstâncias, tornar mais claras o que está em jogo no problema, compreende? Agora, claro, depois a decisão, isso ajudar na decisão já não é um problema, isso é um problema de cada um. Cada um tem que resolver como consegue. Mas é evidente que se a questão estiver esclarecida, poderá eventualmente depois tomar uma decisão mais acertada, se a questão estiver esclarecida. E, portanto, é esse trabalho de esclarecimento em que o cientista tem que falar com o filósofo e o filósofo tem que falar com o cientista. Porque o filósofo também tem que compreender exatamente de que é que estamos a falar, qual é o problema, compreende? Portanto, a filosofia da ciência é uma tarefa absolutamente interdisciplinar, em que o filósofo tem que aprender com o cientista e o cientista tem também que aprender alguma coisa com o filósofo. A professora Olga Pombo recua uns séculos e confessa que nem sempre foi assim. No passado, a ciência e a filosofia andaram de costas voltadas. Porque os cientistas, por um lado, se sentiam autossuficientes e estavam a conquistar de tal maneira progressos, de tal maneira notáveis, que pensavam que tinham já nas suas mãos, enfim, teorias absolutamente estáveis e definitivas. E, de facto, o século XX nasceu com grandes crises, com grandes perturbações no interior das ciências. Crises que foram altamente produtivas, mas que vieram pôr em causa muitas das teorias existentes até à altura. E, portanto, as pessoas, a partir do começo do século XX, ficaram muito conscientes de que as suas teorias podiam não ser definitivas, de que as suas teorias eram altamente discutíveis, de que havia uma série de problemas ainda por resolver. Nomeadamente, não é? Quer me dar? Olha, por exemplo, a física de Newton foi um paradigma, uma teoria fantástica que teve um impacto extraordinário em todas as ciências e que vigorou durante quase 500 anos, como, enfim, 400 anos, como uma teoria aceita por toda a comunidade científica. E o Einstein, em 1905, veio a discutir alguns dos fundamentos da teoria de Newton, nomeadamente a questão do espaço, a questão do tempo, etc. Portanto, não veio completamente pôr em causa, porque depois a teoria de Einstein acaba por ser capaz de integrar a teoria de Newton como um caso particular. Mas a verdade é que os pressupostos em que a teoria de Newton estavam fundados, muitos deles foram postos em causa. A questão da irreversibilidade das leis, a questão do tempo, a questão do espaço. E, portanto, aqui está um exemplo de uma teoria que vem tremer sobre os nossos pés, que fica em situação de grande fragilidade, compreende? E essa fragilidade, imediatamente, leva a que as pessoas se interroguem, a que as pessoas se perguntem. E o próprio Einstein fez esse trabalho, porque era um homem muito, muito culto e muito interessante e que não se limitou a ser um cientista, mas também quis ir aos fundamentos da sua ciência, não é? A conversa continua num pequeno gabinete e só podiam ser livros de filosofia a encher a estante, numa das paredes. Olga Pombo, além de coordenadora científica do Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa e da Secção Autónoma de História e Filosofia das Ciências da mesma faculdade, é também autora de mais de uma centena de publicações. Folhemos mais algumas páginas desse saber para falarmos da crise, aquela que vamos sentindo de há uns anos esta parte. E o facto de estarmos em crise permite-nos, tem dois efeitos, tem um efeito, por assim dizer, negativo, que é, o que é que significa estar em crise? Significa que aquilo que nós acreditávamos caiu, não é capaz de resolver os problemas, pronto. Por outro lado, em segundo lugar, então vamos encontrar outras soluções. E nós achamos que esta situação de crise em que nós estamos era uma boa situação, era um contexto favorável à colocação dessa pergunta. Então, qual é a tarefa que neste momento a filosofia da ciência tem pela frente? Quais são os desafios e quais são as tarefas? E tem a ver com aquilo que nós estávamos a ver, é que as ciências do século XX, do final do século XX, a segunda década do século XX, são ciências que colocam novos problemas. E portanto, e a filosofia com a atenção, a filosofia da ciência com a atenção que sempre tem à ciência, tem que enfrentar esses problemas e tem que tentar pensá-los e tem que tentar contribuir para o seu equacionamento, não é? E que problemas são esses? São vários, são a todos os níveis, problemas éticos, que têm a ver com o limite, com os limites do conhecimento, problemas que têm a ver com as aplicações, com as tecnologias, problemas que têm a ver com os fundamentos, com as bases a partir das quais as próprias ciências se constituem. Problemas, por exemplo, têm a ver até com o regime das disciplinas. Quer dizer, hoje há uma poeira de disciplinas, compreende? Os especialistas, há especialistas sobre domínios cada vez mais específicos e que, portanto, em grande parte não têm capacidade de, por exemplo, sei lá, uma pessoa que trabalha numa área de ponta da biologia pode não estar absolutamente a par do que se está a passar na matemática ou na física, porque também não pode, porque a ciência é cada vez mais difícil e, portanto, não é possível hoje haver uma pessoa que esteja a par dos desenvolvimentos das várias ciências. Cada pessoa é hoje um especialista. Sabe muito, mas sobre um campo cada vez mais restrito. A mestra em Filosofia Moderna pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa considera um problema a falta de conhecimentos abrangentes dos atuais cientistas. Porque os grandes cientistas do passado eram homens que tinham um olhar transversal. E esses homens hoje quase não existem. Portanto, como é que se vai resolver este problema? Compreende? É o chamado problema da unidade da ciência ou da interdisciplinaridade. Como é que se resolve este problema? Como é que as disciplinas, cada vez mais especializadas, podem conversar umas com as outras? Podem estabelecer uma relação frutuosa? E ainda por cima, nós sabemos que muitas vezes o progresso de uma disciplina especializada vem não do desenvolvimento dessa disciplina, mas do contacto com outras disciplinas. Portanto, há aqui um problema novo, que é o problema da especialização e o problema da relação e das articulações disciplinares. Por isso fala. Para abrangente. Exatamente. Vem da filosofia, das ciências. Não quer dizer que seja abrangente, se calhar vai ter que ser posto noutros termos, compreende? Porque até ao século XVII era possível ter um olhar abrangente. Era possível um homem como o Leibniz, por exemplo, sabia tudo o que havia para saber no seu tempo. Matemática, física, química, era engenheiro, era historiador, era jurista. Hoje isso é impossível. Hoje essas figuras são impossíveis. E no entanto, do ponto de vista para haver progresso científico, tem sempre que haver relação. Portanto, colocou-se aqui um problema novo. Eu, pessoalmente, considero que este é um problema muito importante, onde a filosofia da ciência pode contribuir para esclarecer, para pensar a dificuldade e para ver que soluções, eventualmente, é que se poderiam adotar. Olga Pombo admite que é essa abrangência que acaba por servir de definição à filosofia pensada num todo. A filosofia é uma atividade humana fantástica que vem desde os gregos e que tem e se interessa por todas as áreas, da atividade humana. Também há a filosofia política, a filosofia, portanto, a estética, a ética, a metafísica. Portanto, a filosofia é um campo muito amplo. E agora, a filosofia da ciência é aquela parte da filosofia que se interessa só sobre uma coisa muito simples e muito complexa, que é o que é isso de uma ciência? Quais são as determinações que fazem com que um conhecimento seja científico? Como é que se organizam as ciências? Como é que elas funcionam? Como é que elas trabalham? Etc. O que é uma hipótese científica? O que é uma lei? O que é um modelo? Tudo isso são problemas da filosofia da ciência, apenas relativos à filosofia da ciência. Agora, uma coisa também interessante tem a ver com os tais desafios e com as tais challenges, é o seguinte, é que a ciência hoje, apesar de ser cada vez mais especializada, também há um movimento inverso, que é as ciências hoje estão presentes em toda a nossa vida. Estão presentes na tecnologia. Nós servimos constantemente de aparelhos técnicos que, no fundo, têm as suas raízes na ciência. Portanto, tem a ver com a nossa vida. O Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa celebrou uma década em 2013 e aprovou nessa altura também o doutoramento em Filosofia da Ciência, Tecnologia, Arte e Sociedade. A Fundação para a Ciência e Tecnologia atribuiu nota máxima ao programa doutoral, algo que só podia deixar Olga Pombo bastante feliz. É um programa, penso que excepcional. Reúne 11 instituições da Universidade de Lisboa, tem 58 professores especialistas em várias áreas que vão colaborar e é um programa muito amplo, que exatamente é um programa sobre, nós chamamos de Filosofia da Ciência, Tecnologia, Arte e Sociedade. Quer dizer, é um programa que pretende dar uma cobertura muito ampla à filosofia da ciência. Inclusive, eu li 5 linhas de especialização. Cinco linhas, uhum. Que é exatamente a lógica e a filosofia da ciência, digamos que é a parte mais técnica e mais clássica. Depois, a questão da filosofia da tecnologia, em que se procura pensar justamente essa relação entre a tecnologia e o conhecimento e a vida dos homens e o conhecimento, inclusivamente as tecnologias que procuram melhorar a vida do homem, desenvolver o próprio ser humano, o célebre enhancement, etc. Depois, portanto, filosofia da tecnologia, depois as questões da bioética, que são muito importantes, que têm a ver com os limites do conhecimento, com as aplicações, com os efeitos na vida das pessoas também, e depois finalmente as questões da sociedade, e aí temos uma colaboração muito próxima com o Instituto de Ciências Sociais, com o ICS, e da relação da ciência com a política, da relação da ciência com a sociedade, etc. E depois as questões da ciência e arte, que são questões muito bonitas, muito, muito, muito atuais, muito bonitas. Há hoje, os artistas hoje parece que descobriram a ciência de uma forma absolutamente espetacular. E como é que eles, porquê? Porquê é que há este interesse tão grande, desta aproximação tão vertiginosa entre a ciência e as artes? Não quer dizer que elas tenham vivido a costas voltadas, porque nunca viveram. Estiveram sempre, houve sempre momentos de grande articulação. E os grandes cientistas, muitas vezes, eram homens que estavam imbuídos imbuídos de compreensão de conceitos científicos muito fortes. Estou a pensar nos clássicos, mas também noutros mais recentes, como o Escher e os impressionistas, etc. E na escultura, imensa gente, etc. Na música, portanto, sempre houve essa relação. Mas hoje em dia há mesmo campos específicos da arte, da produção artística, que se dedicam exclusivamente a estabelecer explicitamente essa relação. Nós também queremos pensar isso. Foram ainda concedidas 20 bolsas para aplicar durante 4 anos neste doutoramento lançado pelo Centro de Filosofia das Ciências. Recuemos agora até 2003. Apelamos à memória de Olga Pombo para percebermos o que levou à criação da estrutura que aborda as matérias da filosofia na componente científica. No início éramos 3 ou 4 pessoas no meu gabinete, fazíamos reuniões ali juntos uns com os outros, havia meia dúzia de professores da casa e alguns estudantes que estavam interessados, e era assim uma coisa muito informal e muito pacata e muito quase de pequena dimensão, mas depois fomos crescendo. E, portanto, começámos a ter muitos estudantes que se aproximaram de nós porque queriam fazer doutoramentos nestas áreas. Começámos a ter outros colegas que se aproximaram também porque estavam interessados na filosofia da ciência, e começámos a ver que, de facto, a filosofia da ciência pode ter um papel muito importante, não apenas na Faculdade de Ciências, mas na universidade no seu todo. Portanto, nós neste momento temos a disponibilidade e até o interesse de estabelecer relações com outros colegas de outras faculdades, não só daqui. Por exemplo, no nosso programa doutoral, nós temos uma relação muito forte com a Faculdade de Direito, com o Instituto Superior Técnico, com a Faculdade de Medicina, com a Faculdade de Belas Artes. Portanto, logo aqui você vê um espectro bastante grande, não é? Vai desde as artes à medicina, ao direito e ao Instituto Superior Técnico. E depois a Faculdade de Ciências e depois a Filosofia. Atualmente estamos a reformular o centro porque, justamente com a aprovação do programa doutoral, nós temos que reorganizar o centro para conseguirmos estar preparados para dar resposta aos futuros doutorandos que aí temos. Por exemplo, as questões da tecnologia são questões para as quais nós estamos neste momento a reforçar a nossa massa crítica e a reforçar a nossa capacidade, compreende? Porque não tínhamos uma linha em filosofia da tecnologia. Vamos agora constituí-la. Porquê? Porque o nosso programa doutoral contempla isso. E embora tenhamos já garantido contacto com especialistas nessa área, queremos que aumentar e desenvolver essa linha também connosco. Entre os objetivos do Centro de Filosofia das Ciências, coordenado por Olga Pombo, está a publicação de livros e manuais. E isso eu sempre achei que era muito importante, foi uma das coisas que eu me dediquei mais, porque em Portugal há muito pouca coisa, como você sabe. Não é? As bibliotecas são paupérrimas, as edições são muito difíceis, e portanto nós aqui conseguimos, sem pagar direitos de autor, etc, etc, mas conseguimos publicar muita coisa e apoiar a investigação dos jovens estudantes, publicando as suas teses, depois de revistas e de muito trabalho sobre elas, as teses, os contributos, os colóquios que organizamos, e como você vê, temos uma produção bastante significativa ao longo dos anos. Temos tido, de facto, além dos workshops e dos colóquios, essas coisas todas, mas normalmente, por exemplo, no fim de um colóquio, normalmente conseguimos fazer uma publicação que reúne pelo menos os principais contributos. A realização de colóquios e workshops é outra das atividades a que esta unidade de ensino específico da filosofia se dedica. A Conferência Internacional Filosofia das Ciências no Século XXI, Desafios e Tarefas, foi disso exemplo. Apesar da crise e dos cortes orçamentais, o evento realizou-se para a satisfação da catedrática. Nós fizemos este colóquio sem um tostão. Quer dizer, nós não pagámos nenhuma viagem. As pessoas vieram pagando a sua própria viagem, porque nós não tínhamos dinheiro. Mas, por outro lado, achávamos que tínhamos que fazer o colóquio, porque era uma forma de resistir, como foi um bocadinho o que eu disse, quer dizer, não baixamos os braços, é possível, acreditamos que é possível, e acreditamos que com um bom desafio as pessoas vão responder, e responderam mesmo. Portanto, a filosofia já está muito habituada a resistir a todas as dificuldades, a ultrapassar todas as dificuldades, e a acreditar que tem um lugar e que tem um contributo a dar. E, portanto, independentemente das dificuldades, é isso que eu estou a dizer, independentemente das dificuldades, nós fizemos um colóquio em que as pessoas vieram pelo seu pé, porque estavam interessadas em vir. Compreende? Às vezes a boa vontade e a alegria e a convicção movem fronteiras, é isso que eu acredito. 10 filósofos de reconhecido mérito internacional, 120 comunicações em 15 simpósios temáticos. Foi este o resultado da Conferência Internacional Filosofia das Ciências no Século XXI, Desafios e Tarefas. Voltando a centrar a conversa na primeira pessoa, obviamente na nossa entrevistada, convém dizer que Olga Maria Pombo Martins é licenciada em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Concluiu em 1986 o mestrado em Filosofia Moderna pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Em 98, doutorou-se em História e Filosofia da Educação pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, com apresentação e defesa de uma dissertação intitulada Unidade da Ciência e Configuração Disciplinar dos Saberes. Mas, professora, afinal, como é que a filosofia lhe surgiu na vida? Sim. Ah, isso é uma história muito longa. Na minha vida entrou desde sempre. Eu sempre, desde que me lembro de mim, que me lembro que queria ser professora de filosofia. Em grande parte por causa do meu pai, que também era professor de História e de Filosofia. Depois fui para a Faculdade de Letras, onde fiz o curso de Filosofia, e logo ali ficou decidido o meu destino como professora de Filosofia. E fui toda a vida professora de Filosofia. Depois estudei, fiz um trabalho, enfim, bastante importante, sobre um filósofo que era também um cientista, que era o Leibniz, que já lhe falei há bocadinho, e isso abriu uma porta para as questões da filosofia da ciência. Não apenas para as questões da filosofia no seu conjunto, mas da filosofia da ciência. E foi através desse estudo muito, enfim, que me tomou muitos anos da minha vida, sobre um grande filósofo e um grande cientista, que eu me encaminhei para a filosofia da ciência. Depois vim para a Faculdade de Ciências, estive ligada a um departamento, não estive imediatamente ligada às questões da ciência, estive ligada às questões do ensino, etc. Mas depois, a pouco e pouco, surgiu a oportunidade e agora estou como se diz, estou muito feliz aqui assim no centro. E fui eu que ajudei a criar o centro, de facto. E agora que estou em vésperas de me ir embora, fico contente por saber que deixo atrás de mim uma estrutura que tem o seu brilho e que tem as suas provas dadas e que tem talvez alguma coisa importante para dar aos outros. E para fecharmos com chave de ouro esta conversa, temos algo para dar. É música. E música do autor preferido da professora Olga Pombo. Quando estou a trabalhar não gosto de ouvir música, mas gosto muito de música. Gosto muito, toda a vida gostei imenso de música, de poesia, de uma série de outras coisas, literatura em geral. Há um autor que me enche, que me derrete o coração, que é Mozart. Mozart derrete-me o coração. Qualquer uma. Quando era mais nova, lembro-me que as minhas grandes paixões eram o Bach e o Beethoven. E hoje em dia, depois gostei de muitas outras pessoas, do Berry, do Stockhausen, etc. Mas hoje em dia sinto-me completamente derretida com o Mozart. Este programa, Ciência em Sintonia, é uma iniciativa da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Tem o apoio Ciência Viva e FEDER. Está cada vez mais perto a descoberta de uma pílula anticoncepcional masculina. Cientistas de uma universidade australiana modificaram ratos geneticamente para bloquear duas proteínas encontradas nas células musculares lisas, essenciais para a circulação do esperma nos órgãos reprodutivos dos animais. Os testes demonstraram que, depois das experiências, os ratinhos continuaram saudáveis e mantinham relações sexuais normais. A única diferença é que ficaram inférteis. Para os investigadores, ficou demonstrado que a interrupção simultânea das duas proteínas que controla o transporte do esperma durante a ejaculação causa infertilidade nos machos. Os cientistas querem agora replicar o processo genético quimicamente e acreditam que uma pílula masculina pode ser possível dentro de 10 anos. As descobertas demonstram que a ausência de duas proteínas nos ratos causa infertilidade sem afetar a viabilidade do esperma a longo prazo, o comportamento sexual ou a saúde dos animais. Tentativas anteriores para desenvolver um contraceptivo masculino focaram-se nas hormonas ou na produção de esperma disfuncional, métodos que podem interferir na atividade sexual masculina e, a longo prazo, causar potenciais efeitos irreversíveis na fertilidade. O Fundo Mundial para a Natureza pede ação urgente contra a caça furtiva de elefantes. Num comunicado oficial emitido em Paris, a organização alerta para o facto de não se tratar de caça furtiva artesanal, mas sim de exterminação dos mais importantes mamíferos terrestres do planeta. De acordo com Stéphane Ringuet, especialista do programa TRAFIC, uma parceria do Fundo Mundial para a Natureza e da União Internacional para a Conservação da Natureza, é urgente passar das palavras aos atos e ao mais alto nível dos Estados, lembrando os números preocupantes. Dos 500 mil elefantes no continente africano, entre 22 mil e 25 mil são mortos anualmente, o que representa mais de 60 por dia. Este responsável lamenta que a questão da caça furtiva não faça parte da agenda dos principais 40 dirigentes africanos ouvidos pelas organizações internacionais e considera que a caça furtiva das grandes espécies contribui para ameaçar a segurança em África, dado que parte significativa do tráfico é realizada por grupos criminosos. Uma nova aplicação de iPad mostra alterações da face da Lua, chama-se Image of Change, e permite aos utilizadores ver o impacto que o homem, o clima e os desastres naturais podem provocar na Terra. A aplicação, lançada pela NASA, permite visualizar fotografias e imagens de satélite que mostram o antes e o depois das regiões mais afetadas do planeta azul. De entre as centenas de imagens a que é possível aceder estão, por exemplo, o efeito do degelo no Alasca, com recurso a fotos dos anos 40 e 2006, o tsunami do Japão ou a desflorestação da Amazónia brasileira. A Agência Espacial Norte-Americana refere que a aplicação agora disponibilizada dá aos utilizadores uma excelente perspectiva aérea das mudanças que têm ocorrido no planeta. Adianta também que esta é mais uma forma de demonstrar que a NASA tem ajudado a população mundial a perceber melhor o planeta onde vive. A seguir, vamos ouvir aquele que é considerado o José Mourinho da ciência. A entrevista que se segue aconteceu num gabinete nas Taipas, perto de Guimarães. Ao nosso lado estava uma parede com 5 fotos emolduradas de plantéis da equipa do Futebol Clube do Porto. Aliás, foi precisamente sobre futebol que a conversa começou. Mas se lhe dissermos que o entrevistado é líder europeu na engenharia de tecidos, em medicina regenerativa e recordista em publicações científicas, talvez a expectativa mude ligeiramente, porque afinal não vamos falar de futebol. O nosso entrevistado chama-se Rui Reis. O Jornal Expresso considera-o uma das 100 figuras mais influentes em Portugal, apesar de passar cá muito pouco tempo. É por muito chamado de José Mourinho da ciência, e não é por acaso. É um homem que põe a humildade de lado e segura as rédeas da competição, ou pelo menos assim o diz. É tão mediático quanto a ciência o permite em Portugal e tece algumas críticas ao que se faz. Mas não é exatamente os traços da personalidade que aqui nos trouxe. É sim o trabalho de Rui Reis. Em 1998 fundou o grupo 3Bs, biomateriais, biodegradáveis e biomiméticos. E está a dar largos passos mundialmente reconhecidos na engenharia biomédica, na medicina regenerativa e também no campo da nanotecnologia. Os 3Bs é uma unidade de excelência da ciência em Portugal que faz parte de um laboratório associado que é o único que é totalmente baseado na Universidade do Minho, portanto é uma iniciativa conjunta do grupo 3Bs da Escola de Engenharia da Universidade do Minho com o Instituto de Ciências da Vida e da Saúde da Escola de Ciências da Saúde da Universidade do Minho. E, portanto, eu sou o diretor dos 3Bs, neste momento também o diretor do Laboratório Associado ICBS 3Bs, que é como nós chamamos esta iniciativa conjunta, que é uma iniciativa muito interessante porque temos simultaneamente pessoas muito do lado das engenharias, das tecnologias e pessoas do lado da medicina e da prestação de cuidados de saúde a trabalhar em conjunto para desenvolver um conjunto de novas terapias, novos materiais, novas abordagens para tratar pacientes, para criar tecnologias que no futuro possam servir para tratar pacientes. E tudo começou no plástico. O primeiro trabalho do cientista Rui Reis foi numa empresa ligada a próteses ortopédicas e implantes. Foi aí que percebeu que era uma área de futuro e continuou a investir no plástico. Não exatamente no plástico que conhecemos, mas nas macromoléculas, os polímeros, que também podem ter origem na natureza. A Universidade do Minho é a única em Portugal que tem uma licenciatura em polímeros. E é exatamente aqui que entra a ciência dos 3Bs. Se formos ver ao nome 3B, significa biomateriais biodegradáveis e biomiméticos. Portanto, biomateriais é materiais para utilização no corpo humano, no interior do corpo humano. Portanto, não estamos a falar de um catéter ou qualquer coisa que é para ser mesmo implantada e utilizada no interior do corpo humano. Depois temos os biodegradáveis, são materiais propositadamente desenvolvidos para se degradarem durante a sua função, desaparecerem, aquelas coisas que as pessoas conhecem como uns pontos que temos no hospital e que depois não precisamos de os retirar porque eles desaparecem. E depois uma palavra muito mais interessante que é biomimético, significa mimetizar, copiar uma função biológica, portanto fazer um material sintético que é capaz de fazer exatamente só o que um sistema vivo era capaz de fazer. É o caso do menisco. Pode ser, já vamos falar sobre isso, mas pode, portanto, qualquer coisa que eventualmente totalmente sintética e até sem células é capaz de fazer uma função biológica. Mas depois nós avançamos muito nessa linha e então é que entramos na parte das células estaminais, etc., que é usar células do próprio paciente para conseguirmos controlar o que essas células vão fazer. No início, o que células estaminais significa, não são células ainda de nada, portanto são células que nós podemos induzir a diferenciação para uma célula doce, de menisco, de tendão, de cartilagem, seja do que for, e se conseguimos controlar isso na superfície de uma arquitetura 3D, que é feita de um material degradável como os pontos, mas que tem a forma do que nós queremos produzir, um nariz, uma orelha, um joelho, um pedaço de um osso, qualquer coisa, esse material vai desaparecer ao longo do tempo e as células vão formar esse tecido. Isso é o que é a lógica da engenharia de tecidos e da medicina regenerativa, cujo este edifício é a sede do Instituto Europeu da Excelência nesse domínio. Portanto, em que temos 22 parceiros de 13 países diferentes a trabalhar nesta área. Claro que isto tudo é muito mais complexo do que eu estou a dizer, mas é isso que nós queremos fazer. Portanto, fazer materiais inteligentes, ou inteligentes é sempre sem aspas, ou com aquela lógica do realmente inteligente, em que o material é capaz de reagir a um estímulo. O pH muda e o material faz uma coisa. Uma doença tem uma alteração enzimática e o material já faz outra coisa. Há uma alteração qualquer fisiológica a qualquer nível e o material já faz outra coisa qualquer. E, portanto, ao fazer isso e utilizando as células do próprio paciente, conseguimos fazer coisas muito mais interessantes. Isto já está muito desenvolvido, já há aplicações e há ensaios clínicos e já há até empresas comerciais, mas há muito mais a fazer e isto é o que toda a gente acredita que é o futuro da medicina. Uhum. E é um futuro da medicina que não se faz só com médicos, tem que se fazer com médicos, mas também com pessoas que percebem de medicina, que são cientistas, que são engenheiros, que são pessoas ligadas à tecnologia, que são às vezes até empreendedores, porque os níveis de financiamento que precisamos para este tipo de desenvolvimentos não, muitas vezes não está só, não nos permite estar só com aqueles projetinhos da Fundação de Ciência e Tecnologia que nos dá para fazer duas ou três experiências e ficamos iguais no fim. Portanto, tudo isto misturado é o que pode fazer a diferença, é o que nós tentamos fazer aqui. O cientista não gosta de perder. Diz mesmo que o segundo é o primeiro dos últimos. Contudo, reconhece a parcialidade que é colocar o seu nome ou o nome da sua equipa nos rankings da ciência mundial. Lideramos o Instituto Europeu da Excelência, mas também somos, se calhar, líderes europeus no sentido de que, se formos ver o cientista europeu com mais publicações nesta área, ou com mais citações, ou, e mesmo em termos internacionais, se calhar não ficamos em primeiro ou em segundo, mas ficamos em terceiro ou em quarto, depende muito do ranking e das palavras-chave que usarmos na pesquisa, né? Mas portanto, de facto, estamos entre os melhores. É sempre, não há nada como em qualquer coisa, isto é como o Messi e o Ronaldo, quem é que está em primeiro ou em segundo é um bocado irrelevante, no sentido de que, pronto, um recebe a bola naquele dia, mas de facto toda a gente sabe que aqueles 2, 3, 4, 5 são os melhores, e portanto aí nesse nível nós estamos sempre nessa tabela. E há muito poucas coisas em Portugal na ciência, mesmo aquelas coisas mais mediatizadas e que toda a gente conhece os nomes e que são extremamente interessantes, que muitas vezes são como muitas coisas na... como é que eu hei de chamar? Nos mídia portugueses, que são muito mais produções dos mídia do que realidades, certo? Não, este caso é uma realidade real, é uma realidade, qualquer base de dados confirma, qualquer situação diz que é verdade, qualquer conversa com os pares vai dizer que é exatamente assim, qualquer prémio internacional a mesma coisa, os níveis de financiamento, as citações, portanto, é... Agora, não podemos dizer, como eu estava a dizer, se somos o primeiro, o segundo, o terceiro, depende muito do critério que estamos a usar. Se estamos a usar para publicações, para financiamentos, para atratividade de alunos, é evidente, por exemplo, este critério. Nós somos super atrativos comparado com qualquer instituição portuguesa em atrair alunos estrangeiros. Mas nós não estamos em Boston. É qualquer coisa que é impossível competir, quer dizer, não há nada que nos faça, por melhores que fôssemos, conseguir ter melhores alunos do que alguém que está no MIT, mesmo que seja muito pior do que nós, porque isto é uma regra lógica, fácil de entender. Também não estamos em Tóquio, nem estamos em Singapura, portanto isto é a realidade dos factos. Agora, num conjunto de indicadores médios, estamos lá, estamos sempre lá e estamos sempre muito bem classificados. Podemos ser o primeiro, somos o terceiro naquele, somos o quarto naquele outro, somos o segundo, somos o primeiro, mas num conjunto de indicadores que se podem medir. Existe uma espécie de bairrismo no espírito do cientista. Contudo, o Jornal de Notícias chamava a atenção num cabeçalho em fevereiro de 2013 com a suposta citação de Rui Reis, onde este dizia que não há pior opção do que ficar em Portugal. Mas ele desmente. O que queria dizer era exatamente ao contrário. Foi uma má opção para mim há alguns anos. Se calhar não devia ter feito isso e hoje estava muito melhor do que o que estou. Mas mesmo assim, tudo isso que estávamos a falar atrás foi perfeitamente possível. Então, não é um caso perdido, não é? O título, não. O título foi errado no sentido de que... Mas também foi uma opção consciente, no sentido de que, com todas as ofertas, algumas delas extremamente interessantes, quer em termos científicos, quer em termos financeiros, e eu sempre tive a coisa de querer dizer que era possível fazer na Universidade do Minho o que temos feito, e portanto aí não me arrependo nada. Por isso é que não gostei desse título, porque dá a entender que tinha sido uma má opção, sem dar a entender que tinha sido uma excelente opção, no sentido de que muitas das coisas, com tudo o que posso ter perdido, certamente, em termos de carreira, também ganhei muitas outras coisas e consegui demonstrar a muita gente na universidade, em Portugal, estudantes, familiares, amigos, políticos, que era possível fazer algumas coisas que as pessoas achavam que eram impossíveis fazer em Portugal. E fizeram-se. E vão-se continuar a fazer. E é para Portugal que virão mais de 4 milhões de euros de bolsa na categoria de investigador avançado do Conselho Europeu. Coisa rara acontecer a um português. No mesmo ano, em 2012, o prémio foi também para Adélio Mendes, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Só há 7 pessoas portuguesas que conseguiram isso em todas as áreas até hoje. E depois só há 3 pessoas nesta área em nível europeu, em biomateriais e engenharia de tecidos. Vamos lá, voltamos outra vez aos rankings, não é? E os outros todos com uma idade um bocadinho diferente do que estamos a falar. Mas... significa uma grande oportunidade, significa algum prestígio certamente para a universidade e para o nosso grupo, mas também significa que se tem que mostrar trabalho ao nível do projeto em que estamos, não é? Isto é como jogar na Liga dos Campeões, pode-se fazer a figuraça que alguns fizeram ontem, ou pode-se fazer o que devemos fazer quando se está na Liga dos Campeões. São as duas coisas. Portanto, eu quero fazer o que se deve fazer quando está na Liga dos Campeões. Não é passar vergonhas e dizer que estamos na Liga dos Campeões, porque isso não interessa a ninguém, não é? Segundo cita a Universidade, Rui Reis tem já 642 trabalhos listados na principal base de dados científica do mundo. Destes, 450 estão em revistas internacionais e 41 artigos em revisão. Por si só, é um recorde nacional. Mas não vamos voltar a falar de rankings. Queremos antes saber o que representa uma publicação destas para a comunidade científica. Sempre que nós temos qualquer coisa a comunicar sobre qualquer coisa que descobrimos ou desenvolvemos ou incrementamos, publica-se. E é nossa obrigação, particularmente quando trabalhamos com fundos públicos, porque não interessa nada dar dinheiro a alguém para depois somos os dois muito mais inteligentes no fim da semana e ninguém sabe nada sobre o que nós fizemos. Portanto, a nossa obrigação é publicar. E depois, o que publicamos tem a ver com a qualidade onde publicamos. Uma coisa é publicar na Science, na Nature, naquelas revistas que todos conhecemos, não é? É a mesma coisa que dar uma entrevista a uma rádio local ou dar à TSF, depende, é a audiência que temos, certo? E, portanto, o que os cientistas fazem é tentar publicar na melhor revista onde vão ter a maior audiência, porque grande parte da credibilidade dos cientistas tem a ver com quantas vezes são citados pelos outros. Eu posso publicar o que quiser, mas se nunca ninguém citar o meu trabalho, nada do que eu fiz serviu para nada. Porque sempre que eu publico um novo trabalho, tem que estar baseado nos trabalhos anteriores. E isso são o que nós pomos no fim, a lista de referências. Okay? O meu filho tem 12 anos e quando faz um trabalho para a escola, tem que pôr lá as fontes. Nós temos alunos universitários que não fazem isso, mas ele tem que fazer na sua escolinha, tem que pôr lá a fonte onde foi buscar... site www consultado a 12 de novembro de não sei o que, porque o site depois muda, que é para o professor olhar para aquilo e perceber porque é que ele usou aquela, certo? Pronto. Portanto, se eu tiver um trabalho em condições, vou ser citado, e sendo citado é outra das coisas. Eu sou se calhar o cientista mais citado em Portugal, pelo menos dos últimos anos, eventualmente até de todos os tempos, não sabemos muito bem porque isto é mais difícil de medir, não há uma base de dados que diga isto. Significa que cada trabalho que eu publico, os outros, quando publicam outro trabalho, vão usar a base do meu trabalho para publicar outro trabalho. Portanto, mais citado, isto a nível mundial, porque isto é tudo global, não é? E, portanto, depois há indicadores que dizem quantas das minhas publicações foram citadas ao longo, e que têm um índice, por exemplo, em que nós podemos medir quem é que está em primeiro, em segundo, em terceiro, como em qualquer outra coisa, há indicadores específicos para isso. Na maior parte dos países, isto são indicadores extremamente respeitados, porque toda a lógica da ciência é o respeito pelos pares, é o que em inglês se diz o peer reviewing, não é? Em Portugal é exatamente ao contrário. É assim, quanto pior for o par e mais eu puder fingir que o par não faz nadinha, muito melhor. E, portanto, é por isso que nós temos N problemas aos mais diversos níveis, porque o truque é sempre arranjar uma maneira de dar a entender que o indicador A, B ou C, porque depois são 50 indicadores e o resultado é 49 indicadores a favor do mesmo, e um que por acaso inventamos na tarde do dia anterior não dá para o mesmo lado, mas mesmo assim dá para ir em segundo ou em terceiro, certo? E isto não se vê em nenhum país, mas vê-se em Portugal sempre, absolutamente há sempre uma tentativa. É a mesma coisa daqueles debates do futebol, da política, nada é baseado em coisa nenhuma, e como nada é baseado em coisa nenhuma, depois lemos nos jornais, não é? Isso não serve para nada, porque depois o resultado é os projetos continuam a ir para os outros que não têm indicador nenhum, as bolsas continuam a ir para os outros que não têm indicador nenhum, e tudo o resto que nós sabemos, e as condecorações, e tudo que nós quisermos falar, continua sempre a ir para o lado certo dos indicadores. Fala-se muito na fuga dos cérebros de Portugal. Aliás, o Rui Reis, agora aos 46 anos, passa metade do ano fora do território nacional. Apesar de toda esta exportação de sabedoria, havia de ser feita ainda uma última pergunta. É possível fazer ciência dentro de portas? Temos 40 ou 50 pessoas da minha faixa etária, ou 5, 6 anos mais velhos, que têm conseguido fazer um conjunto de coisas que mostra que é possível fazer ciência. Agora, é preciso estar preparado para um conjunto de outras situações que têm a ver com ordenados miseráveis, falta de reconhecimento, dificuldades burocráticas absolutamente incríveis. Portanto, é preciso de facto gostar, mas isso não é muito diferente de grande parte das outras profissões que temos em Portugal, em que é preciso gostar do que se faz, e certamente o jornalismo não há de ser muito diferente de tudo isso. É preciso, é possível, certamente que é possível. Agora, aquela ideia de que, e que é uma ideia muito interiorizada em Portugal, imaginem que estar em Oxford é melhor que estar na Universidade do Minho, em média é verdade, mas se calhar se for nesta era não é. Por exemplo, Oxford, nós rejeitámos-los neste Instituto Europeu da Excelência. Eram bons, mas não eram sempre bons. Portanto, a Universidade do Minho pode rejeitar Oxford se achar que eles não são suficientemente bons na era em que estamos a trabalhar. Agora, em 90% dos casos, se calhar são melhores. Portanto, o cientista quer trabalhar numa área e tal, tem é que ser capaz, e isso é tão fácil hoje em dia de ver, há tantos indicadores. Não é preciso mais que o Google, quase. É só preciso saber olhar e não ter aquelas ideias feitas. Há muitas ideias, temos aqui alguns alunos, por exemplo, nós temos alunos que estão no Portugal MIT, um programa interessantíssimo. Mas eu devo dizer que o MIT tem coisas interessantíssimas na nossa área, mas se calhar em 70% dos casos é pior do que nós, sendo o MIT. Pronto, tudo depende do que é que estamos. O grande assunto é as pessoas que serem capazes de perceber isto. Que não é uma coisa em média. Obviamente, se formos comparar a Universidade do Minho com o MIT em média, se calhar nós somos muito piores. Mas há de haver 4, 5, 6 coisas, isso é de certeza, um facto. E com o meu novo cargo de vice-reitor da investigação da Universidade do Minho, hei de fazer ver muito mais estas situações. Há muitas coisas que nós, se calhar, somos muito melhores. Com todas dizer, as dificuldades. É difícil estar a identificar até pelo que havemos de fazer essas coisas, mas numa maneira mais elaborada. Mas a questão é, com todas as dificuldades e com o sentido de que às vezes por um euro que a gente gasta em investigação, os outros gastam 100, não é? Mas mesmo assim não deixamos de ser melhores, porque o que interessa não é a entrada, é a saída. Ou seja, eu posso receber um euro, mas faço 100 vezes mais que os outros receberam 100 euros. Portanto, temos que olhar para isso, não é? E tudo isso é que se tem que medir. E aquela coisa muito portuguesa de que somos maus por definição, porque estamos nas Taipas, ou estamos no Norte, ou estamos no Sul, ou estamos na Madeira, ou nos Açores, não tem nada a ver com a realidade. Tem a ver. Há muito mais dificuldades. Eu, para ir a um congresso, demoro mais 6 horas, porque são 3 horas para Frankfurt, mais 3 horas no regresso para Frankfurt, do que alguém que está. Não, isso, ao fim de um ano, é uma coisa absolutamente arrasadora. Aquelas horas todas a trabalhar, se calhar éramos muito mais competitivos. Mas nós já sabemos que é assim, faz parte do esquema, temos que nos organizar para aquilo e tentar fazer o melhor que podemos naquela loja, certo? Não é estar sempre a desculpar-me com isso, com uma. Há outros que, se calhar, estão muito piores, estão na Islândia ou não sei, e não deixam de ser tão bons ou melhores do que nós porque estão lá. Pela frente, o grupo multidisciplinar tem agora o projeto Polaris, até 2015. É a nanociência made in Portugal a reforçar a liderança dos 3Bs. Há novos poemas de Florbela Espanca para ler. 83 anos depois da morte da poetisa, foram revelados e publicados 6 poemas inéditos da mulher que viveu entre 1894 e 1930. Os 6 sonetos foram publicados pela Associação Nova Acrópole no final de 2013, depois de terem estado na posse de uma das suas alunas durante mais de 8 décadas. A responsável é a investigadora Severina Gonçalves, na sequência de um longo trabalho de pesquisa. A autenticidade desses sonetos é considerada incontestável pela estudiosa da obra de Florbela Espanca e também pelo investigador e biógrafo da poetisa, assim como por todos aqueles que, colaborando de uma forma ou outra, têm dedicado ao longo dos últimos anos tempo e experiência ao estudo literário e artístico da poetisa portuguesa. Um dos sonetos intitula-se Velhinha e Moça. E a primeira estrofe é: o tempo mansamente há de espalhar flocos de neve sobre os meus cabelos. Numa carícia deixará os selos, no meu corpo gentil o seu sabor. Um outro desses 6 sonetos é bem revelador do estilo literário de Florbela Espanca. Tem a mesma beleza e o ritmo de quem criou Charneca em Flor, obra publicada um ano após a morte de Florbela. Florbela Espanca, que nasceu em Vila Viçosa em dezembro de 1894, foi registada Florbela de Alma da Conceição Espanca. Começou a escrever cedo. Foi das primeiras mulheres em Portugal a frequentar o liceu, designadamente o Garcia de Rezende, em Évora, onde conheceu aquele com quem se casou em 1913. Dois anos mais tarde, no Redondo, Florbela Espanca colige 85 poemas e 3 contos, dando início ao projeto Trocando Olhares. Nesse ano começou a colaborar no suplemento Modas e Bordados, do jornal O Século, colaborando ainda no Notícias de Évora e na Voz Pública, também na capital do Alto Alentejo. Florbela Espanca escreveu contos, um diário e epístolas. Traduziu vários romances e colaborou em revistas e jornais de diversa índole, mas foi como poetisa que se celebrizou, tendo cultivado especialmente o soneto, no dia em que completou 36 anos, pôs termo à vida. E é desta forma que terminamos mais um Ciência em Sintonia. Regressamos em breve à antena, porque ainda há muito por contar sobre a investigação científica que todos os dias se faz em Portugal. Este é um programa de rádio promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Tem o apoio Ciência Viva e FEDER, o Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Produção PGM, Projetos de Rádio e Televisão.